got extra business out of going off credit. Então 3192, reduza para 200 nós. 200 nós, 3192. O Lima Kilo Zulu, para interceptar o lock agora, curva à esquerda, na proa 120, esquerda 120. 3192, Tator Vitu, esquerda, proa 010, limitado pela magnética 100 de Sintra. Proa 010, torei, confirma a orientação. É o TAN 3192, a proa 010, limitado pela 100 de Sintra. Qual a posição? Não entendi, senhor. 100 de Sintra, do marcador externo. 100, a magnética, o limite do senhor. Passou externo, Web, 5857. 5857, torre 1895. 295, obrigado. O Gol 9241, reduza para aproximação, vai seguir o 737-700. Está passando o marcador externo agora a 6 milhas do senhor. 6 milhas do senhor, reduza para aproximação. Reduzindo então, Gol 9941. Gente, continue a aproximação e informaria pista livre. O Kenegar no 0, 1 no 1. Medioso aguardando pista livre. É, 5857. Alfa Tango Tango no solo 240, libere direita, solo 1 no 2 e no décimo 9. O Lima Kilo Zulu descida para 2 mil pés. Lima Kilo Zulu. 2 mil, Lima Kilo Zulu. Chinema 3, 1 no 5. Tem condições de adiantar um pouquinho para permitir a entrada da aeronave da companhia neste, no gate 1? Mostrar da aproximação ILS, tem que ser atachado, está autorizado em Guatemi. Charles. 941 está bom. Confirme o 941. Ok, está uma milha e meia do índice externo. Positivo, 941. Reduzido, completa final, chega o trem, torre 1895. 19. Estabilizado, Lima Kilo Zulu. Gente, Lima Kilo Zulu descendo para 2000, aguardando transferência de comunicações. Zulu. O TAN 3192 e o senhor vai seguir um Charlie 402 na aproximação da pista 10. O TAN 3192. E confirme, já mantendo 200? Estamos mantendo 200, não dá para reduzir mais não, companheiro. Positivo, só questionando. 200 era a velocidade ideal. Completa agora a direita na proa 050 e se tiver condição de interceptar essa proa, está autorizado a interceptar o lock. Vamos 050 para o lock. 319. Pediu um alternado que é Natal, qual a autonomia pessoas a bordo? 320, autonomia 141 a bordo. 320, 141, autorizado táxi via parte principal Alfa, ponto espera torre no 8, decimal 95. Parte Alfa, 35. Parte Wind Alfa, ponto espera torre no 8, 95. Parte Wind Alfa, 35. De 41, vento 100 graus, 149, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, gol no 941. Pátio principal. Alfa reportando para a entrada do pátio principal, é 250. Faz o pouso da aeronave na curva ali e mantém, pista 10. Corre contagem, Patango Lima, Kilo Zulu. Patango Lima, Kilo Zulu, continua a aproximação, informarei pista livre. Kenegar no 0, 1 no 1. às 4, aguarde para iniciar. Tá no aguardo, vamos 3 às 4. Seu Mike Quebec para cópia. Não, não, zero para decolagem, o P3 da Força Aérea Brasileira. Eu vou. Segundo minha onda. Sunamento táxi, decolagem torre no 8.95, Vitor Mike Quebec. Estamos checando aqui junto à sala S. Olimpo 00, não escuta? Após a decolagem, você vai curvar à esquerda no perfil da PUC, ok? Gol! Matango Lima aqui, usou o passo externo, mas está travado. Gol na 941, no solo, os 44, libere direita, solo, 121, decimal 9. 219, no 941. Lima aqui, usou o passo externo, mas está travado. Lima aqui, usou, reporte na DA. Lima aqui, usou. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. Guardando. Gol no 394, gate 5, autorizado push, reporte para o táxi. Autorizado push, gol no 394. O objeto 5857, fique atento à liberação do gate 5 por parte do 737 da Gol. Após a liberação do mesmo, está autorizado prosseguir. Gráfico Luiz para a cópia. Gráfico Luiz, que meu peço para a TGL em Veracruz, quando achar após a decolagem, frequência do controle 120.8, o código transponder 01 no 6. O 2. Ok, acionamento, torre no 8.95. Alô, 941. Alô, 941, prossiga táxi lento, via táxi e alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Lento na alfa, reporta para ingresso principal, 941. Zulu autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós. Vem aqui Zulu, leu, pouso 1-0. Bravo, que lixo, livre acionar, reporta táxi. Não, acho que é para ingresso, Vitor Mike Quebec. 500, decolou de 46, controle 120, decimal 8. Agora pro controle. Agora pro controle 208, Olimpo 00. Salvador, muito boa tarde, aqui é o Olympus 00. Olympus 00, suba para 4 mil pés, confirmando, vai afetar inicialmente o ILS? Positivo, ILS, X-Ray, pistão no zero para treinamento, com toca remetida. Gente, para o ILS, suba 4 mil, atingir esquerda, proado NDB, reporte no bloqueio. Ok, gente, gate 5. Então da presente está curvando a esquerda para interceptar a radial 072, confirma. Firma atingiu 40, deseja a vetoração para a final ILS ou o ILS completo? Vetoração, por favor. Vetoração, reporte atingindo correção. Vetoração agora atingindo 40, curve à esquerda, vou na proa 300, limitado pela radial 330 do VR Salvador. Ok, da presente, curva na esquerda, radial 3, ou melhor, curva na esquerda pro 300, limitado pela radial 330 de Salvador. Tá mantendo 4 mil pés o Olimpo 00. Para ingresso principal no 941. 941 autorizado ingresso via Juliette para o gate número 9. Juliette 09, 941. Juliette, mantém o corredor. Vera Cruz, após Interlagos, zona 1500 pés, ajuste 1011 no quilo Romeu Oscar. Zona 54, desça 2000 pés, ajuste 1011, autorizado sinal ILS, reporte localizador. Para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado procedimento, reportará, tanto 3154. Confirme. 6315, decola de imediato, autorizado. Sente após a passagem do tráfego na curtíssima, ele mantém o 6315. Posso usar na curta ali e mantém 6315. Palpite 5490 para funcionamento. Aguarde, comissário, 5490. 5490. São Vazor, voo 924. 924, prossiga. Autorização, Mateo. 3, 0. Nosso plano está vencido, o que a gente consta no nosso sistema aqui. Confio o seu efeito da LA. Ok. Confirma a sequência? 1219. Alfa Tango Tango, autorizado prosseguir o táxi. Atenta, a aeronave vai parquear aí à sua esquerda. Autorizado o táxi após. Reporte para ingresso, parte principal. Salvo 3192, prossiga táxi via táxi Alfa, reporte para ingresso, parte principal. Livre táxi real, que funcionará para a parte principal, 3192. Paulo, por que foi o 941, posto parada? Consta que no nosso sistema é gate 8. Ah, sim, entendi, eu entendi o 9 como instrução. Não, não, gate 8. Ok, no 941. Subiu para 2500 com no 01 no Olympus 00. 3154, baixar travado visual. 3154, continua aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0-1-2. Aguardando, ajuste 1-0-1-2, 3154. Quebec, corredor Axel no meu pé, reporte farol da barra. Axel no meu pé, reporte farol da barra, Quebec. Tango Tango, após a passagem do Airbus, já está ingressando agora via Taxiway Juliette. Prossiga seu táxi. Seu táxi será via parte principal. Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. Alfa Tango Tango. Mesmo cinco. Salvador, muito boa tarde. Eu chamei 6305, saída da El. 00 graus, 1-3-1. Autorizado o pouso na 1-0, tem que estar baixado e travado, tanto 3154. Autorizado, seu puxa, parte para o táxi. 5-4-0. Muito obrigado. Salvador, filho Romeu. Filho Romeu, fica por chegar. Autoriza a rotatória, filho. Mantenha o corredor Vera Cruz após Interlagos. Temos tráfegos no setor e 1.500 pés. Estou recebendo 1.700, modo Charlie. Estou mantendo ajuste 0111, mantendo 2.500 pés. Quem fala que estou recebendo 1.700. Força aérea, correção. Olhamos 00, esquerda para 190, limite ao localizador. Esquerda, 190, limitado pelo lote. Polícia. Azul 4065, boa, pronto para cópia. Ok, Campinas, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Dael, Leda, Bride, Apesulu 10. Controle 120, decimal 8, código transponder 5562. no 1500 pés, rumo ao nordeste. 00 da frente, do nome do correto, neste para acionamento táxi. Corrigindo, 1-7. 00 para o localizador esquerda, para o A130, desça 2000 pés, ajuste 1011, reporte localizador. Esquerda 130, desça 2000 pés para 2000, reportará no lote. 2000-00. Salvador 35490, o senhor está com 66 na borda do 4 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Segunda à direita, Índia, ponto de espera, torno no 8.95. 135490. Solo Salvador, está 3154. Está 3154, táxi Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reportará para ingresso no 3154. Aqui a parte ali pronto, no cabeceiro 17. Alfa Tantan, mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. Ou melhor, para o cruzamento, chama agora a torre no 8.95. Tempo 00, complete ele, chame torre 11895. Para uma torre de 95, por exemplo. Então, autorizado o cruzamento da 1-7, ou funcionar a frequência livre. Alô, Lima Kilo Zulu, não é isso? Lima Kilo Zulu, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio principal, Zulu. Passa 3154, autorizado ingresso, prossegue para o gate número 9. Autorizado ingresso, prossegue para o 9, está 3154. Botado China 62 e 142. China 142, boa tarde, contato radar, você é da PUCA. PUCA, 42. 00, confirme, ponto final ou tá aqui emitida? Negativo, só tem remete e ingressa no tráfego para 1h30 de tráfego visual, só tem remetido. Gente, autorizando o toque remetido na pista 10 para o Olimpo 00, vento 110 graus, 13. Bravo que Luiz, que decolador 56, controle 190, decimal 8. Dando a confirmação por parte da Infraero, o gate 9 se encontra ocupado. Dora Shell no meu pé, reporte para o da barra. 0 graus, 139. Tá 3154, confirmado sua posição agora, 1-1 do pátio principal. Zulu, seguindo a aeronave Arbanza Tama, Quebec, reporte para o cruzamento, Lima Kilo Zulu. Zulu 924, tá na escuta do solo, contigo. Nossa, desça para 1 no meu pé, agilizando o final do 1-7. Conta o meu pé, Vila Roberto. aproximando, a gente confirma aqui com o centro, já recebemos sua DLA. Pronto pra cota. Aqui, autorizado, Maceió, nível 350, decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Apresque 5S. Controle, 120.8, código transponder 5511. Ok, cotejamento correto neste operacionamento táxi. Isso. 1-5, chame Recife, frequência 121, frequência 125, decimal 1, alterno 33.25. 1-2-5-1, 133.25, 63. 1-1-5. Final da 17, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, autorizado pouso pista 17, vento 100 graus, 13 horas. Vem pouso 17, Oscar. Na taxa em Quebec, na chama para o cruzamento da pista no 735, a torre 118, decimal 95. Livre decolagem de pista 10, vento 100 graus, 149. Livre decolagem da 10, vão 394. Confirma. Tendo 1.500 pés, a perna do vento da pista 10. Não visual com tráfego na final do 17. Gente, mantenha a perna no vento e aguarde para girar a base, Olimpo 00. Décimo 8, código transponder 0115. Vamos a Pituba. Dando, pode descer para mil pés? Afirmativo, pode descer para mil pés, Olimpo 00. Zero, para mil pés. Torre no 8, décimo 95, Mike Gillette, Romeo. Fazer a parte final da 10. Portará na final da pista 10, Olimpo 00, autorizado de girar a base. Meu Oscar no solo 01, no confio pátio. Chega da Mares, esse é o nível 050. Olha o trip 510, decola de imediato. Trip 510, mantenha ponto espera, aguarde autorização para decolagem. Guardando. Fono 394, decola 202, controle 10, decimal 8. 308, bom, 394. Na 6142, poderia uma área Caju, dá prazer? Aguarde, mantém a saída. Oi, boa tarde, gol 394. Gol 394, boa tarde, contato radar, saída da EL. Da EL, gol 394. Que remetida a pista 10, vento 090 graus, 159. Remetida na pista 10, Olimpo 00. 5490, após a passagem do tráfego Fernando 10, Lima, tem cabeceira 10, Trip 5490. Gente, o Trip 590 vai remater. Direito ao meu autorizado. Táxi, aporte na cabeceira da 179, pronto. Ativo, Matheus, direito ao meu. Bonito 00, Tocou RMTO 04, sua para 1.000 pés. Aguarde autorização para gerar base. Olimpo 00, tocou e arremeteu ao 04. Curva à esquerda, aguarde autorização para girar base, subiu para 1.000 pés, Olimpo 00. Acendendo para 1.000 pés, curva na esquerda, reportará para girar base, Olimpo 00. Nação, não há tráfego reportado. Quase informa o tráfego, no circuito de tráfego, mantendo 1.000 pés. Frequência 118.95. Mais Juliette Romeu, após decolagem, mantenha a proa até a linha do litoral devido a tráfego 500 pés, prosseguindo para a final do 35. Vento 100 graus, 159, autorizado a decolagem para Mike Juliette Romeu. Yankee Delta Charlie, boa tarde, continua a aproximação, informa o tráfego, decolando na pista 17, corredor Axé, reporte na final do 35, Yankee Delta Charlie. Charlie. 490, livre decolagem pista 10, vento 100 graus, 159. Correndo a possibilidade do Yankee Delta Charlie aproximar direto para o pátio do Aerostar? Afirmativo, autorizado da presente, direto para o Aerostar, reporte na final, o Yankee Delta Charlie, o vento 100 graus, 159. Gira a base, o Olimpo 00. Olimpo 00, mantenha operando o vento, aguarde autorização para girar a base. Mantenendo o vento, aguardando autorização para girar a base, Olimpo 00. Que vai chamar ingressão na linha do litoral. Mike Juliette Romeu, visual com tráfego na sua direita. Afirmativo. Ciente, autorizado, corredor Axé, decolado 07, controle 120, decimal 8. 1280, graças a Deus. Boa tarde novamente, é o papapapá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossigo. Decolou da 97, vai ingressar na linha do litoral sul, 500 pés até a federação. Gente, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé.